Podcast com seu novo CD, no TV ou no cinema perto de você. Pelas ondas do rádio vai te abençoar. Cuidado com o padre Popstar. É mais fé igual às vezes. É mais fé. Padres, pastores, bispos, muito pro esse produto chamado Cristo. Acabou a ignorância, o desespero, desfazendo sua ganância por dinheiro. Fé mais fé igual a fé. Fé mais fé. Seu novo CD, na TV ou no cinema perto de você. Pelas ondas do rádio vai te abençoar. Cuidado com o padre Popstar.